Uma movimentação intensa na noite de sábado por volta de 19h30. Policiais militares e bombeiros foram acionados para a rua Florestópolis 156, no Jardim Colombelli. A informação inicial é de que teria uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Esta pessoa estaria desacordada. Para o Corpo de Bombeiros, esta informação significa que o caso é de urgência urgentíssima. Para o local, além da ambulância, foi o supervisor de serviço e o médico de plantão. Já no local onde a suposta vítima estaria, os bombeiros constataram que não se tratava de ferimento por arma de fogo, e sim uma vítima de agressão de 17 anos, que estava aparentemente sob a influência de entorpecentes. Segundo a família, ele é usuário de cocaína e provavelmente o espancamento tenha sido provocado pelo traficante, a quem ele devia dinheiro. Familiares negaram esta teoria, mas populares nas imediações contaram que isto é muito frequente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.